Belo 3 Azul, grato, Alfa Tantan. 4-4 avistando no momento. Gente, tem pouso autorizado, 223 nós. Gente, tráfego à frente de agora meia dúzia de milhas em redução com 120 graus. Completa aproximação e agora chama a torre 118 meia dúzia. 18 obrigado. Controle, boa tarde, voo 983, bom dia também. Voo 983, contato radar na decolagem, sub mantenho 360, saída gole conforme autorizado. Ok, está cruzando 3000, pode voar gole? Curve à esquerda para interceptar a gole, com 1983. Esquerda para interceptar a gole, obrigado. Ingresse via pista e vai livrar na Taxway Lima. Oh, não, 3 milhas aqui na nossa DMR. Confirmo, 1-3 milhas, confirmo. Eu lhe apresento 030, corrijo, 3 mil. Ciente. O voo 1983 voa na proa de gole, possível, né? Para evitar formações? É, para evitar um pouco de formações, porque até voar na proa 240, ok? Na proa de gole, o senhor voa livre de formações? Não, 240 seria ideal. Ok, na proa 240, por quantas milhas? Umas 20 milhas mais ou menos. Gente, está livre de desvios. Gol 93. Oi, obrigado. Gol 4207. 4-1-4 no solo. Felipe, mantém essa posição, chame solo. 1-2-1, 9-9. Boa. Solo, Tripe 5494, livrar nosso escudo. Tripe 5494, prossiga ataque via Alfa Juliette Remota 1-3. Alfa Juliette Remota 1-3, o Tripe 5494. 5-3-1-9-8. Seu Tripe 5494. Tripe, prossiga. Para informar as aeronaves que estão decolando ou prosseguindo para a aproximação, que a pista está bem escorregadia. Certo. Agradece. Certo, mantém a posição na Lima. Se a posição na Lima, o tango de luz. Com 983, pode voar na proa 250 agora, senhor? 250 por quantas milhas? Umas 15 milhas. Ciente. Livre de desvios na proa 250. Obrigado. Rodoro, gol 397, pode alinhar? Confirme. O gol 1397 pode alinhar, 28? Autorizado, alinhar e manter 1397. Alinha até 28, gol 397. Persiste as condições de FR no aeródromo, aqui no setor está completamente visual. Vou checar, última informação, 800 pés de teto com 3 mil metros de visibilidade e chuva leve. Na proa 100, terá como limite a radial 070 de Salvador. Proa 100, limitado pela 70 de Salvador, é o fim de julho. Tem condições de prosseguir visual aqui, está completamente visual no setor. Caso tenha melhorado aí. Ciente. Vamos checar as condições do campo. Grato. Zero. Ele já parte até através do portão 190, vai reportar o Tango Zulu. O centro Recife em 13325, alterna 288. 332, 332. Se o senhor tiver visual com trip, posicionando próximo, posicionando para remoto no 3. Visual com trip, o Tango Zulu. Negativo, o mesmo vai posicionando remoto no 3. Assim que o mesmo posicionar, você já pode prosseguir até o pod 3. Me reposte o pod 3. Papa Romeu Lima Bravo Alfa. Atenção de condições visuais. A 1.500 pés, na minha escuta permanente. Direto farol de Itapuã, informe a 10 milhas de Salvador. Com o Pro de Pará, informará na 10ª milha, mantendo a sua escuta. Lima Bravo. Júlio, com 983, está voando na proa 280, para interceptar o eixo aqui. Ok, ciente, Goro 983, subinicialmente restrito a 200, Goro 983. 200, 983 da Gol. Pode prosseguir a descida 2000, está 398. Positivo, 2.000 pés, livre LS, o altímetro no 0 no 5, a curva estabilizada no localizador. 2.000 pés, autorizado LS, portará estabilizado, está 398. Vitorino Juliette. Oi, nós. Apesar do senhor estar em condições Vitor Mike Charlie nesse setor, a torre informa que a operação é instrumento, permanece as condições de instrumentos. Teto de 800 pés, 3.000 metros de visibilidade. Aguarde por novas instruções. Afirmativo. Daria para prosseguir visual especial aqui, livrava para 1.000 pés aqui no setor, acredito que já dê visual, senhor. Ok, ciente, porém a torre informa que a operação é instrumento. Instrumento 800 pés de teto, ok? Ciente, mantendo a sua escuta, mantendo 3.000, índio ajuda. Desviar um pouquinho à esquerda aqui de uma formação, senhor. 93? 93 está interceptando o curso, atingindo e mantendo 200. O Centro Recife solicita que o senhor mantenha esta proa subindo ao 360, aguardando uma nova autorização até entrar em contato rádio com aquele órgão de controle. Mantendo a proa 280 então, até atingir o 360, isso? Subindo ao 360, aguardando uma nova autorização do Centro Recife, agora 93. Okay, então vai manter a proa 280. 360, voo 93. Controle, Gono 397, decolou. Gono 397, contato, radar de decolagem, submantenha o 380, prossiga conforme autorizado. 380, conforme autorizado, para 3.000. Agora eu vi aqui o Gono 397. Gono 93, chame agora o Centro Recife, em 13325, alterna 288. Salvador, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, desça para 500 pés, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, tem a descida para 500 pés, Lima Bravo Alfa. Controle, o Índio Juliette. Controle, o Vitor Índia Juliette. Salvador, vamos 732, bom dia, 1050. Bom, 738, bom dia, sem identificação desse mantém o 050, chegada Kari. 050 na chegada Cari, passa a Jona, 1738. Controle, o Vitor India Juliet. Eu solicito... Peraí, um minutinho. É, transporte de enfermo? O senhor está ciente das condições meteorológicas em Ilhéus? Toda pista. Ciente, Vitor Juliet. Temporada sem chumento, 800 pés de teto com 3 mil de visibilidade. Apesar do senhor estar Vitor Mike Charlie nesse setor, a operação em Salvador é instrumento. Afirmativo. Lima do Bravo. O controle confia na informação do desse tripulante, senhor? Lima do Bravo. Bravo Alfa, mas foi no Brasil. Já avisou algum campo? Afirmativo, totalmente visual. Em virtude do tráfego nacional da 28, mantenha 500 pés em Itapuã e chame a torre 118-612 para ingresso no circuito. Tem material vertical, chamando a torre 118-60 para a volta. Estabilizado, está 3198. Está 3198, complete a aproximação e chame a torre 118-612. 118-612, está 3198. Ele está abaixo dos mínimos para pouso. 35? Afirmativo, se estiver livre, ingressaremos para 35, para volta. Gente, vai fazer pouso parado na 35, reporte na final da mesma, um ajuste a 1015. 1015, reporte na mesma, para volta. Estabilizado em Elétrico Luda 28, está 3198. 3198, continue pista molhada, sem chuva na vertical, reporte avistando. Gente, autorizado o pouso na 28, está 3198. Só aguardar. Mantendo-se em condições visuais a 3 mil pés nítidos, setor, aguardando a melhoria do, da operação para visual. É isso? Afirmativo. Reiterando, está completamente visual com a pista. A 17, a 35, a 28, a 10, mesmo a 3 mil pés. Ciente. Então mantenha-se em condições visuais neste setor, a 3 mil pés, aguardando por novas instruções do controle, ok? Está 3198, avistou? Afirmativo, está 3198. Avistou aqui a altitude? Há bastante tempo, senhor. Já sabe a altitude, não? Obrigado, tem pouso autorizado, pista 28, 260 graus, 3 horas. Autorizado, pouso na 28, grato, está 3198. 5. Bravo Alfa autorizado, pouso paiarado na 35, o ajuste é 1015, 260 graus, 3 nós, atento a homens, trabalhando no lado direito da pista. Bravo Alfa, paciente. Zero estimado de 1000 pés, com visibilidade de 5000 metros, chuva leve sobre o campo. Senhor, a responsabilidade do pouso é por conta e risco do tripulante ou não? Ciente, o Vitorino Juliette. Mantenha-se em condições visuais, desça para 1.500 pés com o rumo da final da 17. Informe visual com o campo e aguarde a transferência toda. Estamos completamente visual, senhor. Pode acreditar, está completamente visual. A 3 mil pés e acima disso aqui no setor. Pode ser que o setor da costa esteja um pouco prejudicado. Tudo bem, mas o setor aqui está completamente visual, pode acreditar. Não, palavra de escoteiro. Jet, descendo para 1.500 pés, para ingressar no circuito de tráfego, chama agora a torre, 118-612. Lembrando só que o órgão responsável pela operação no aeródromo é a torre, ok? chame tu em 118.612. Afirmativo, nós sabemos disso. Agora, a informação da visibilidade do alcance visual é do tripulante. Ele confirma que ele está dando está tendo a visibilidade necessária para fazer um pouso seguro. Isso aí o órgão precisa acreditar, senhor. Ok, ciente. Chame torre em 118.612, Vitória e Juliette. 18.6, estamos fazendo uma descida reduzida aqui para evitar a razão grande. Muito grato, um bom dia, senhor. Controle Gol no 397. Prossiga. Está cruzando já o 225. Chame Recife, no 3325, alterna em 1288, Gol no 397. 3325, 288, Gol no 397. Gente, continue aguardando contato visual. Bom dia, pronto para a cópia Recife? Pronto. Autorizado Recife, nível de voo 390, via para o Whisky 58. Após a decolagem, deverá manter a proa por 3 mil pés. Após executar a subida Aron Transição Recife, com a primeira curva pela direita após a decolagem, pista 28. 5016 é o código. 1935 é o controle. Ok, autorizado 390 para Recife, via Upper Whisky 58. Decola, vai decolar da pista 28, manter a proa por 3 mil pés, depois vai voar Aron, transição Recife, com curva à direita. 5016 é o transponder, 119.35 ao controle, Gol 1260. 1260, cotejamento correto, só para puxa acionar. Chamará, 1260. Mantenha papá. Júlio, pouso autorizado na 17, 240 graus, com 4 nós. Júlio, livre na 7, grato. Muito bom dia, Gol 477, na proa de Anto, está com a informação óbvia. Gol 477, bom dia, sinal de identificação, desse mantenha 4 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0 no 5, chegada repeat. Repeat, desce 4.015, Gol 1477. Sola 08, backtrack, prossiga a parte 4. Júlio, eu acho que o senhor acendeu a luz errada, não tem a luz acesa, não. Não avistou não, senhor. Eu tava muito alto. Falar que o senhor deverá manter proa por 3 mil pés. Após a decolagem da cabeceira 28, o senhor deverá manter a proa por 3 mil pés e após curvar à direita na subida Conde. 3 mil pés e após direita na Zulu. Ponto Zulu, correto. Está autorizado táxi via Kilo Alfa, ponto de espera da Golf. Chame torre 1862. Kilo Alfa, ponto de espera na Golf, 1862, Tango Zulu. 738, Lívia S. Zulu para a pista 28, desça para 2.000 pés, 1.015 permanece o ajuste, a CUSA estabilizada. 2.015, autorizou o ILS, chama estável, 738. 2.603, desviou à direita por 12 milhas, 477. Ciente, está livre de desvios, o 1.477. Portará reprovando o IPIT. Solo Salvador, muito bom dia novamente, é o 35490, quente da Quebec, para autorização Petrolina nível 160. 35490, muito bom dia, eu tenho aprovado 200, se eu aceito esse nível, aguarda a recoordenação. Sim, 200, tá ótimo. Tanto autorizado para Petrolina, nível de voo 200, vai prosseguir direto na rota. Após a decolagem, só deverá manter a proa por 3.000 pés. Após, vai cumprir a subida Momo-Alvo após direto, com a primeira curva à direita, após a decolagem, pista 28. 5571 é o código, 1935 é o controle. Cruzou a minha chame 198, suba para o 085, direto de Elso. Aeronave, o rádio desligou. Sem problemas, repito sim. Está autorizado Petrolina, nível de voo 200, vai prosseguir direto da rota. Após a decolagem, deverá manter proa por 3.000 pés e intercepta. Após 3.000 pés, assim, compra a subida Momo, Albo, após direto, com a primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 28. 5571 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Petrolina, nível 200, inscrição de 3.000, decolagem em frente, 3.000, Momo, Albo. Após 3.000, direita, direto, Petrolina, transponder 5571, controle 119, 35, 35, Trip 5490, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Senhora Graça. Solo, eu passaria do 2223914. Prossiga. Oficiando o subarco agora para a Vitória da Conquista, permanecendo aí a gole Eval com 3.000 na proa, após o gole, depois Eval direto para a Vitória da Conquista, 2605472 no transponder. Isso. Afirmativo, reportando a pushback acionamento 2223. Entendi. Vitor Índia Juliette, prossiga para o Solo Salvador. Antigo no 738. Ah, mantém-me, escute e informe visual com o carro. Vai informar. Adipid 477. Que horas? 13:00? Eu tenho um plano aqui, mas é pra 14:15. Eu vou verificar com a IET, só um minutinho. 015, informe estabilizado. 2015, reportará estabilizado no Zulu da 28. Ok. Uno 738 já visual? Negativo. A torre informa que a operação agora é visual dos mínimos, o teto do estimado é 1.500 pés. Complete sua aproximação, chame torre agora em 1862. Vai chamar 38. Para que horas é o plano? Sim. Vai, Salvador, vamos 738, está passando 364. 738, reportando Vistão. Vai reportar. Vistão 738, a 1300 pés. Ciência, tem pouso autorizado na 28, 240 graus, 612. Livre pouso na 28, 738. Salvador, só passando de leste a Zulu, tentando ataque 3 Golf para 28. Tango Zulu, visual contrato na final. Negativo, afirmativo, aguardando de leste a Zulu. De leste a Zulu, após a passagem, será que pousa ali e mantém? Tango Zulu. Tem a porta estabilizado, 470. Júlio, pronto para Góvia. Autorizado Salvador, Carlos Lorenzo, no meu pé, vai sair no corredor Axé, curva direita, pista no 7, 0160, código 1935 é o controle, está no pátio 4, me confirma apenas o POB e cotejo, por favor. Afirmativo, Júlio, tá correto. Acionamento táxi decolagem, como sempre, com a torre 18-6. Bom voo. 1260, portão 612 para pushback e acionamento. Autorizado, seu frente táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 1260. Júlio, acione, report táxi. 738, livrou. 738-219. 219, bom dia. Julietão, Zulu, autorizado na decolagem. 240 graus, decolado. Julietão, Zulu. 77. Portão 5. 477, completa aproximação e chama 2, Salvador. É 118, decimal 62. Só segue 18-6 até a saída. Júlio, táxi, reporte com a esfera. Torre de Salvador, Gol 477 vai passar o... Melhor, está na aproximação final. Baixado, checado, reportagem só. 777-1015, pista molhada. 1015-100. É o Mike, é com Vitor, é, eu tenho visual, mas antes de informação, comprei para a cópia. Mike, é com Vitor, ciente, é o número 2 para a cópia, 2 minutinhos.